Autorizado, reporta táxi Strip 5627. .755, livre descida 2000 pés, o ajuste no 06. 2000, sem restrições, senhor, tá livre desse tranquilo? Livre descida, gol no 755. Livre sim, senhor. Perpetrolina, nível 340, copia? 340, prossiga, voltei a 90. Autorizado Petrolina, nível 340, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock, onde intercepta Pêndulo 20 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5066 no transponder. Está na posição 5, oceano 6304, autorizado 340 para Petrolina, decola da 190, curva esquerda, perfil Momo Flock, Pêndulo 20, conforme o plano. 1208 após 5066 no transponder. Correto, portão 5, chama pronto para o inspecionamento, Xaner 6304. Chora. Gente, reporta quando pronto o TRIP 5627. Azul 4118, só um instantinho para a cópia com o FIS 360, prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando. Aguardando, salva aberto, passarela 2231, livrando, assistente. Passarela 2231, pode taxiar um pouco mais à frente, dando passagem à aeronave da Gol, e após prossegue Alfa Juliette, remota 14. A passagem à aeronave da Gol, Alfa Juliette, remota 14, 2231. TRIP 5488, ação de identificação, chegada Mar e desce mantendo 060. Chegada Mar e 060, desce mantém. Possibilidade de descermos a 15 milhas de Mar? Livre. Ok, 15 milhas de Mar e iniciaremos e informaremos, 5482. Azul 4118, na escuta do sol. And contact is 67 frequency 133 decimal 25, if unable 1251. Okay, climb now 280, contact is 67 sir 13325, if unable 1251, so long. Controle Salvador Azul 4065. 065, sobe ao 360, vigilância radar. Para o 360, vigilância radar, azul 4065. Estabilizado, operador, vou... Podia confirmar nível para o 4065? 360. 360, 4065, obrigado. Voo no 755, completo final, chame torre em 1895. 1895, 4118 na escuta do solo. Escuta, copa com fins 360. Autorizado com fins nível 360, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta uppers do 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120, decimal 8 e aciona 5051 no transponder. Autorizado com fins nível 360, decola da 10, curva na direita após, da El, Leda, bridge, a saída, intercepta uppers do 16. 208 ao controle do Salvador, 5051 no 3. Correto, portão 3, chama pronto, estacionamento azul 4118. Autorizado, reporta táxi azul 4118. Porta 2580, you're clear descent to 2,000 feet, altimeter set 1016, and the report established, localized. Report 2580. Report 2580, iniciou a descida. Sim, aqui. 548, mantém o 050. 050, 548. Táxi via Alfa e reportando seu táxi e Juliette para ingresso. Azul 4118, táxi via Indy Alfa até o ponto de espera da 110, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 90 no meio, um bom voo. Olha, Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais direto do Manati, reporte 20 milhas de Salvador. Reportará na 20ª, Mike Eco Delta. Bravo, Kilo East, em condições visuais, reporte Paripe. 4065, chama Centro Recife, 13325, alternativa 251. 3325251, balanço. Boa tarde. Boa noite, boa tarde. Plus 2580, establish localizer, VLS X-ray, where are you 10? 2580, complete final approach, and the contact tower, frequency 118.95. Contact tower, establish 118.95, Reserve Plus 2580. Quatro, cinco, no 4, tá livre, reporta táxi. 5488, autorizado final do procedimento LS, revisão no 0, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 6, reporta estabilizado. 2016, estabilizado, reporta táxi, 5488. Controle Salvador, Azul 4118, decolou, seu escudo. Azul 4118, sobe o nível de voo T0, serviço de vigilância e radar. Céu 360, 4118, autorizaria direto da Elson, está presente? Oi, da Elson. Alto, 118. Mano Webjet 5729, foi quem chamou, com fins 360. Boa tarde, autorizado, com fins nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, leda após posição bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5075 no transponto. Correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento, é objeto 5729. Ok, Luiz, que reporte rotatório. 40, alternando Recife, pronto para estado. Felipe 5627, seguindo Airbus da TAM, prossegue como número 2 até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1016, morro. Seguindo TAM até o ponto de espera da 10, como lá, 118,95, Felipe 562, toque. Via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 10 no meio, bom voo. Good afternoon again, this is Ocean 6314805, Operation Start. Please start up and push report to Wiley for taxi, Ocean 6314. I call it back to taxi, Ocean 6314. Salvador, gol 1925. 1925, identifique. Desça para 4000 pés, ajustando 0 no meia. Chegada a ponto. 4000, ritmo 6, chegada a ponto. 1925. O Kilo Ishi, torre no 8, decimal 95. Tu chama Centro Recife, frequência no 3325, alterno 251. 3325, alterno 251, azul 4198, boa. Firmando o gol no 077, Galeão 360. mesmo, qual seria o estado do Brasil? Dael Leda Bridge, só um instantinho, cópia 1-1-0-7-7. Número 2 para a cópia, prepare a Dael Leda Bridge aguardando. Dael Leda Bridge, 5488, livrou. Flip 5488, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, atenta aos sinais abertos. Alfa, Kilo, Pat 3, Flip. Passarelo 2231, boa tarde, Barreiras, o nível 200, número 3 para a cópia, prepare a saída Momo aguardando. Prepare a saída Momo, número 3 para a cópia, Barreiras 200, escudo permanente 2231 da passarela. Voo 1077, pronto, cópia? Possível. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Dael, Leda, após posição Bridge, onde intercepta upper do 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-1-0-7 no transpondo. Autorizado 360, após o falar de curva direita, saída Dael, Dael, Leda, Leda, Bridge. Intercepta o upper do voo 1-0, controle de saída 208, 5-1-0-7, chamada. Correto, portão 9, chama pronto para o spec acionamento, voo 1-0-7-7. Camarada. Saída da Alfa, B Martins, nível de voo 3-2-0, vigilado. 3-2-0, contra a derivada da Alfa? Autorizado. Saída da Alfa, 3-1-4. Comando 399, boa tarde, formação em curso novembro, é o terceiro para a cópia, prepare a saída da Aélia da Bridge aguardando. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5627. Trip 5627, contato radar. Sobe manter o nível de voo 50, sempre de vigilância. 5627. Para o CEO, alternate, it's gonna be resistive. Channel 6314, clear to taxi via Main Apron, after taxi to Indian, Alpha to Hold Point 1810, Hold Point Tower 118.6, Q1H1016. 1806, Sensors clear, taxi May, April, India, Alpha to Hold Short Trans 01, over there, 118.6314. 2107, pronto, copy. Pronto, copy, prossiga, 3207. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Dael, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-7-7 no transponder. Autorizado com fins 360, saída Dael e da Bridge, e a curva direita, transponder 1-2-0-8-3-2-1-7. Correto, chama pronto para o expeccionamento, portão 1-0-3-2-1-7. Solo Salvador, apta cargo 8487. Aprovação Recife, nível 3-3-0. Apta 8487, só um instantinho, cópia número 3, prepare a saída, PUCA. PUCA preparado agora. Salvador, muito boa noite, 35-319, 190, autorização para a vitória da conquista número 200. 35-219 é o número 4 para a cópia, prepara a saída Arvo, aguardando o 35-219. Ciente, tripe. O Passaria 2231, pronto, cópia. Autorizado barreiras, nível 200, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogbo e após Cogbo voa direto barreiras. Controle 120, decimal 8 e aciona 5111 no transponder. Afirmativo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo. Correto, remota 104, chama pronto para o estacionamento, passaria 2231. Bruno 399, pronto, copo. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5103 no transponder. Correto, portal meia dúzia, chama pronto para o inspecionamento, gol no 399. Oito, 487 para a próxima cota. Chama centro Recife, frequência 13325, alterna 1251. 13325, alternada 1251, porta de vista, André, você não pode. Autorizado, reporta táxi. Confirma chamando pro push. Totalmente pronto. Autorizado, reporta táxi 5729.